Leite do Alma. Minha luneta já te avistou de longe, diz pra mim qual é o seu nome. Ei, bebê, tu veio de onde? Me fala, tu veio de onde? De longe, no contato com o no contato, fica no contato com o no contato, me liga se quiser fuder. Se tu quiser crime vai ter. Se tu quis, foda essa bandida sexy. Sexy. Foda essa bandida sexy. Bandido. Foda essa bandida sexy. Sex. Foda essa bandida sexy. Foda essa bandida. Bandido. Na onda ela só desce. Foda essa bandida. Sexy. Na onda ela só desce. Então vem, bebê. Pra base do TZ. Se você quer me ter, não vou negar. MDL fazendo fumaça com a tropa. Queridinho que elas preferem. Mesmo se eu não tô de meiota. Jogando porque nós é chefe. Jogando porque nós marola. Nada menos que ela merece. Nada menos que ela adora. Quando eu mando ela sobe e desce. Às vezes eu nem falo, ela sabe. O meu nome ela não esquece, nem o mínimo detalhe. Largou o vício do cigarro, tá viciada em mim. Lacoste rara é imã de safada. Pano de rico, jacaré Paris. Quando ela sabe que eu vim de longe, vim de SP e vim parar aqui. RJ, cidade fervorosa, clima tropical que eu misturo com gin. E desce as frutas das mais venenosas. Cai no fetiche e se rende pra mim. Louca, louca. Na lábia do labioso, todo de Nike, grama no pescoço. Pitipo raro, treinado do morro. Vim da favela, respeita a tropa do moço. Que na cinta não seja teimoso. Trota na reta, nós troca de novo. Que nós não brinca, os menor cabuloso. Os mais valiosos, os cão de raça, os que dá couro. Saca de lobo, desce de novo. Tá envolvida com mete de ouro. Max SP, o famoso da couro. Minha luneta já te avistou de longe. Diz pra mim qual é o seu nome. Ei, bebê, veio de onde? De onde? Me fala, tu veio de onde? De longe. Contato, fica no contato com o contato. Me liga se quiser fuder. Se tu quis, se tu quiser crime vai ter. Se tu quis, yeah.